margens da fonte, um encontro divinal. Uma mulher sedenta, buscando o que é real. Jesus a questiona, com amor a lhe fala: se conhecesses o dom, me pedias pra te dar. Água viva que sacia a alma, tu és o Cristo, a paz que acalma. Mas pelo que ouvimos, tu és o Salvador, em ti nos encontramos. Água viva que sacia a alma, tu és o Cristo, a paz que acalma. Que acalma.